Saber que tem alguém falando mal de você. Na madrugada, quem te viu orando, quem te vê. Dói demais. Dói demais. Quem te amava viu você sofrendo e não fez nada. Só dão valor quem tem posição privilegiada. Dói demais. Dói demais. Dói demais. Saber que fizeram pior com meu Jesus. Com mentiras e traições mataram ele na cruz. E saber que ele só praticou bem. Dói demais. Dói demais. Com egoísmo alguém falou que ia te ajudar, mas foi da boca pra fora, fez pra se mostrar. Só tem um que não se esquece de ninguém. Deus te escolheu, como um soldado vai se levantar. Essa dor foi pra te preparar. Essa guerra não é sua. Deus vai te guiar. Deus te escolheu, essas feridas vão cicatrizar. E como rei você vai andar. Tem mesa preparada pra você ceiar. Deus te escolheu, como um soldado vai se levantar. Essa dor foi pra te preparar. Essa guerra não é sua. Deus vai te guiar. Deus te escolheu, e essas feridas vão cicatrizar. E como rei você vai andar. Tem mesa preparada pra você ceiar. Deus te escolheu, como um soldado vai se levantar. Essa dor foi pra te preparar. Essa guerra não é sua. Deus vai te guiar. Deus te escolheu, essas feridas vão cicatrizar. Como rei você vai andar. Tem mesa preparada pra você.